aconteceu hoje é: levante-se. Então profetizo em nome de Jesus que essa tempestade vai passar. Você crê? Você crê? Então levanta a tua mão lá em cima, levanta. Levante-se do chão, limpe essa poeira e volte a caminhar. A tempestade logo, logo vai passar. O mar vai se abrir só pra você passar. E o hino da vitória você vai cantar. Um novo tempo na sua vida vai chegar. Você vai ser curado pra poder curar. Vai ver que vai valer a pena caminhar. Confia no Senhor, mas Ele fará. Sua vida está no meio de um deserto e o mar não está perto pra você atravessar. Se no caminho parecer que está perdido, não encontra um abrigo, forças pra continuar. A sua alma precisando ser curada, caiu no meio da estrada, não consegue caminhar. Mas saiba hoje que você tem um essa poeira e volte a caminhar. A tempestade logo, logo vai passar. O mar vai se abrir só pra você passar. E o hino da vitória você vai cantar. Um novo tempo na sua vida vai chegar. Você vai ser curado pra poder curar. Vai ver que vai valer a pena caminhar. Confia no Senhor, mas Ele fará. Hoje esse mar vai se abrir só pra você passar. Teus inimigos não vão conseguir te alcançar. Do outro lado você vai poder cantar. Da terra do Egito você vai se esquecer. Se tiver fome, Ele vai te alimentar. Só pra você continuar. Levante-se do chão, limpe essa poeira e volte a caminhar. A tempestade logo, logo vai passar. O mar vai se abrir só pra você passar. E o hino da vitória você vai cantar. Um novo tempo na tua vida vai chegar. Você vai ser curado pra poder curar. Vai ver que vai valer a pena caminhar. Confia no Senhor, mas Ele